ou então acabei de chegar na sua cidade. Ah, vamos se ver. Vidas singulares, rostos vêm e vão. Vidas singulares, rostos vêm e vão nessa grande cidade. Vidas singulares, rostos vêm e vão nessa grande cidade. Procurei seu coração. O que movo me vale, mami? Porque o sentimento é grande, tão forte que não posso ocultar. Escuta, garota, me conta, me fale. Me diga onde é o oásis, o lugar onde eu posso te encontrar. Te trazer pra perto, mami. O ritmo pede um adeus. Vidas singulares, rostos vêm e vão nessa grande cidade. Vidas singulares, rostos vêm e vão nessa grande cidade. Procurei seu coração. Deixe que o ritmo revele o nome, dale. O corpo fala, a emoção pede que eu fale o que eu não falo. Vejo e não vejo em outras. Dança comigo, foge comigo, vem pra minha vila, ouça moça. Cruzei mares pra chegar. Trouxe um vinho doce por essa vila e por todas as outras. Ocultas forças me guiam quando estou a minha moto a guiar. Tô na rua, a mente no seu rosto, o vento no meu rosto querendo outro contexto. O que eu já não encontro em outros corpos. Beija sua boca, mapeia seu corpo. Venha moça, beba do meu copo. Beija sua boca, mapeia seu corpo. Senta moça, beba do meu copo. Vidas singulares, rostos vêm e vão nessa grande cidade. Vidas singulares.